cara, preste atenção. Não prego a Bíblia, não sou profeta, mas consciente no que digo, sinto muito em dizer que o mal está tomando conta da população. Irmãos, manos de fé, verás que a nossa mensagem não é em vão. Não é normal considerar tudo isto que está acontecendo de mal em nossas cidades. A cada dia que passa se tornando cada vez mais uma realidade. Realidade dura, sabendo que a cada momento que você sair na rua, um tiro você poderá levar de um assalto e pronto, uma bala que vem a seu encontro. Consequência desse fato, vida boa para pouca gente. Na periferia, favela, muitos estão virando delinquentes, outros se marginalizando, enquanto suas mães estão na igreja rezando por suas almas que a cada dia que passa vão sendo perdidas em um mundo cruel, onde no tribunal sabem acusar o réu. Não querem nem saber por que será que aquele cara furtou, como é que ele entrou nesta vida má. Não continuou a lutar, trabalhar. Trabalhar de que jeito, se no Brasil o mercado de trabalho é afetado pelo desemprego, que não é resolvido por falta de entrar na presidência da república. Pessoas com vontade de mudar o caos que se encontra aqui, mas fica na vontade, porque do jeito que está, nunca vai melhorar. Espero que a situação um dia venha mudar. Eu peço a Deus, por favor, não nos deixe cair em tentação. Fé, minha gente, nunca deixe de lutar. Com união e paz na periferia, aos poucos chegaremos lá. Chegaremos lá. Eu peço a Deus, por favor, não nos deixe cair em tentação. Fé, minha gente, nunca deixe de lutar. Com união e paz na periferia, aos poucos chegaremos lá. Chegaremos lá. Faço este apelo ao meu Deus, o mundo está rodando, muita gente nem está ligando, outros estão deixando rolar. Cara, não sei se daqui a pouco minha música eu vou poder cantar. Então enquanto há tempo vamos lutar, não deixar os políticos e elite nos derrubar. Solidariedade eu sei, poucos têm, mas existe aqui com a nossa gente. Então vamos seguir em frente. Ajudar um ao outro pra de um aniquilar o outro, como diz o quinto mandamento da lei de Deus. Vamos não matar, olhar para o futuro com mais convicção, pra ver se um dia seus filhos terão uma vida melhor. Realidade diferente de uma nova história. Não roubar de um irmão pra manter sua família, seguir o sétimo mandamento da lei de Deus. Apesar de nosso povo estar agindo como ateu, ignoro tudo que é fruto de Deus. Não respeito mais os filhos seus, filhos matam pai e mãe por falta de dinheiro. Até quando viverão desse jeito? Eu peço a Deus, por favor, não se deixe cair em tentação. Fé, minha gente, nunca deixe de lutar. Com união e paz na periferia, aos poucos chegaremos lá. Chegaremos lá. Eu peço a Deus, por favor, não nos deixe cair em tentação. Fé, minha gente, nunca deixe de lutar. Com união e paz na periferia, aos poucos chegaremos lá. Chegaremos lá. Eu não falei isso só como uma música, isto foi uma orientação, uma alerta para nossa gente ficar mais esperta. Aguardar para a vida, não deixar abrir mais a ferida que nunca cicatriza. Se continuarmos do jeito que a elite gosta, nos aprofundaremos cada vez mais para o submundo, pro mundo das drogas, pro mundo de morte, de muito sangue, de gente sem sorte, de gente passando fome, pessoas se matando, gente pobre apanhando sem motivo dos homens. Nosso povo é humilde, uma gente massacrada por pessoas que tem muito mais do que nós, que fizeram suas vidas, roubando nosso povo, os deixando sem voz. Código Negro pede a Deus, por favor, olhar por nós. Código Negro pede a Deus, por favor, olhar por nós. Eu peço a Deus, por favor, não nos deixe cair em tentação. Fé, minha gente, nunca deixe de lutar. Com união e paz na periferia, aos poucos chegaremos lá. Chegaremos lá. Eu peço a Deus, por favor, não nos deixe cair em tentação. Fé, minha gente, nunca deixe de lutar. Com união e paz na periferia, aos poucos chegaremos lá. Chegaremos lá.